Eu queria pedir pra vocês, faça uma loucura por mim. Aê, Luizão! Faz uma loucura por mim. Sai gritando por aí, bebendo e chora. Toma um porre, bicho, um muro que me adora. Faz uma loucura por mim. Fica até de madrugada, perde a hora. Sai comigo pra cantar a noite afora. Só assim eu acredito nessa história. Que você sentiu saudade de me ter. Põe na prática besteiras da memória. Pensamentos, faz de tudo, manda ver. Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória. Como já fiz mil loucuras por você. Se é pra recomeçar, que seja até o fim. Manda embora!